Eu vi o rei andar de quatro, de quatro caras diferentes, e 400 celas cheias de gente. Eu vi o rei andar de quatro patas reluzentes, e 400 mortes. Eu vi o rei andar de quatro poses atraentes, e 400 velas feitas do